about the set. Canal 6225, chamo Centro Recife, 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85, bom voo. 2545, 2685, muito obrigado, senhor, tem um bom trabalho, 6225. Pra gente, quando você tem Recife, a rota que nós possuímos é o Pesilo 44, Sorocaba, Toeracha 310. Então, confirmado, se for pelo 340, Pesilo 44. Salvador 3522, não para o táxi, 50 a bordo, 4 horas, até Maracaju. Ok, após a Avianca parquear no 07, autorizado o táxi a Fátima 1 no Indial, fonte para a torre 186, que nega 1015, 3522. Após a Avianca, Fátima Indial, 3522. O 3529, só. Janela 3312, decola 12, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle 120 decimal 8, acena 5056, 3829. 340 autorizada, Pesilo 44 sendo colocado, após a Alfa 310, saída da Elmeida Eude, 120, 8 controle, 5056, tá correto? Correto, é Fonte Bush, 3829. Azul 4299, livre decolagem da 10, o vento 140 graus com 8 nós. Livre decolagem da capitã 10, 4299. Salvador 3, 5221, espera próximo. 5221, no da trip, alinhar e manter, capitã 10. Alinhar e manter, 5221. Azul 4299 decola azul 14, controle agora em 120 decimal 8, bom voo. Controle 120 decimal 8, azul 4299, bom dia. Salvador na escuta do 3259. Afirma. Essa mudança de rota aqui, a gente não consegue cumprir com o querosene que ele chegou a assistir, ficou muito mais longa. O senhor não teria autorização para a aerovia Asteroide Chota? Pesilo 21 tem que ser feita uma CHG junto ao... Tem que ser feita uma CHG. Se caso contrário, o centro não é autorizado, 3.9. O nosso plano foi enviado e retornou com essa aerovia. Só um minuto, 3.9. Eu tô 309, o que acontece? Normalmente não, o repetitivo está sendo feito pelo Pesilo 44, Sorocaba, Upper, Alfa 310 e a companhia faz CHG para o Apertura 21. Tanto para Curitiba quanto para Guarulhos está sendo feito isso. Porém, tem algumas aeronaves que não têm sido feitas CHG ou não têm chegado para a gente. Então confirma com a companhia e retorna 3859. Agora sim. Decola aos 17, controle agora 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, obrigado. Controle Salvador, trip 5221. Trip 5221, bom dia, contato radar, sobe 200, saída Arbor. 200, saída Arbor, 5221. Está livre da restrição, senhor? Livre. Livre, obrigado. Salvador, o voo monotriple 8 está a 60 milhas, baixando para o 150. Voo no 888, acione de identificação, desça o 050, vigilância e chegada à maré. Para o 050, chegada à maré, voo no 888. 05, puxa para dentro. Voo no 05, está autorizado, inspeccionar a Fantex. Bono 923, chame Centro Recife. Recife, frequências 1251, no alterno 13325 no 923. Chame Torre, o 186 bom pouso, hotel Lima Tran. 186 grato, já pego. Tá 3486, senhora de identificação, desse tal 060, vigilância, chegada maré. Eu vou matar o hotel Lima Tran. Chame Recife, 12545, alterno 12685, bom voo. 345, 12685, obrigado. Hotel Limatango, tem condição ainda presente a Proa direto do Graer, reportando a final? Afirmo, está presente, reportará na final para o pátio do Graer Limatango. Afirmo, Papatango, Hotel Limatango. Guarulhos 36, tá autorizado, FIA Upsilu 21. Decola pistão 0, curva direita, saída Arbor Elefa. Controle 120, décima 8, cena 5064. Tem o 4.589. Direto Elefa 5221. Lima Tango, autorizado pouso, tráfego já avistado, vento 160 graus com meia dúzia de nós. Vente, é o Lima Tango. Astro Gol 9085, temos 176 modo, Campinas alternativa com 3 horas e meia. O Gol 9085, taxi Apache 1, Indy Alpha, temperatura 18,6, QNH 1015. 1015, Apache Indy Alpha, temperatura 18,6, Gol 9085. Romeu Ramatango, mantendo as condições visuais 1510. Reposte através para limpe ingressando até lado. Hotel Lima Tango, sente o sol agora, os 2-3, frequência livre no corte, bom dia. De novembro, alfa 1510, direto na proa da rotatória. Seja autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento 1-6-0 graus com 0-4 nós. Alinha e decola no 0, 9-0-5. 3 altos, peccionar para o táxi 3-0-4. Vamos botar na táxi 3-0-4. Usando 60.4 com... 8888, desça após Itapia, 2010, ajuste 1015, autorizada final do ILS X-Way, reposta estabilizada. Reposta Itapia, 2000, informará com a estabilidade, manda a pergunta. 3486, desça 050. Salvador 35221. Prossiga. Eu poderia, por gentileza, coordenar, quando possível, voar direto ao pista? Guarde. Tá 389, solo. Prossegue. O C3 aeronáutica ainda não possui sua CHG e ele irá entrar em contato se possível. Ok, foi mandado agora, mas se quiser demorar um tempinho para entender esse contato. Normalmente. Trip 5221, chame Recife, 1260, alterno 1288, coordena a proa direto com eles, bom voo até o regresso. 260, 1288, obrigado. Sobrevoo para? Compreendi, eu estou lhe matando. 0.8. 208-9085, bom dia, obrigado. Mantenha as condições visuais no 1510. Reporte no através de Paris, ingressando Interlagos. Oceano 31, bom dia, Guarulhos. Aguarda a cota. Gente, aguardando quanto seria a saída prevista para o 1310? Sai da boa leve, telemantém. Confirma? Sai da boa, Alfa Romeo. Bravo, Oscar Romeo, após Elefo, 6319. Após Elefo, dado 6319. Autorizado, Salvador, sim, decola piscina 7, rua direita, litoral sul, controle 1-20-8, cena 0143. Foi bem? Seu nome é táxi 286, vou estar lhe matando. Oceano M3 no 1, pronto, copo. Prossiga pronto, M3 no 1. Autorizado 360 Guarulhos, GP Zulu 21. Decola, pistão 0 com a direita, sai da arbó, eleva. Controle 1-20-8, assina 5070. Autorizado 360 para Guarulhos, na AP Zulu 21, decola da 1-0, no perfil da arbó, eleva. 1-20-8 é o controle, 5070, transponde 6-3-1-1, poxa. Tá correto, eu posso puxar que seu nome é 3-1-1. Vai reportar 6-3-1-1. Estabilizando, gol, triplo. Combate LF, chame a torre, 1-186, bomboso, gol no 888. 18-6. Isso. Autorizado a linha e decolar com Proa Sul, vento 140 graus, meia dúzia de nós até Limatango. Autorizado a final da IADS que foi para a pista 1-0. Ajuste 1015, reporte localizador. Desobes 1015, autorizado a IADS, portará na localizadora da 3-4-3. Hora de 39, 1-64 agora. Autorizado táxi, espaço 1 no Indy Alpha, temperatura 18.6, que nega 1015, 3304. Pronto, 18.6, 3.3. Uma do farol de Itapuã, estamos controle em 1-20-8. 1-20-8-0, farol de Itapuã, ou Lima Fé. Geral November Alpha, chame a torre, 1-186, bom voo. Obrigado. Gol no 888, bom dia, tráfego já avistado, tem livre pouso pista 1-0, o vento 1-20 graus com 1-0 mais. Livre pouso, 1-0 gol, 1-0-8. Romeu Salvador, um bom dia, Papa Romeu, Índio November Alpha, na proa da rotatória, visual com capa. Índio November Alpha, o ajuste 10 no 5, reporte final de 2 milhas, cabeceira 17. Está presente, autorizado encurtar, reporte na final de 2 milhas, Índio November Alpha. Reportará na final de 2 milhas, Índio November Alpha. Vai seguir na proa da rotatória para iniciar as pedras na rotatória. Chame agora a torre 1186, bom pouso. Romeu Papatã. Romeu Papatã chamará agora a torre 1186. Obrigado. Controle, Papatã, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, 510, corredora Xé. Reporte visual contínua. 510, corredora Xé, reportará visual contínua, Lima Tango. 2 para pouso, pistão no 7, o ajuste no 0 no 5. Romeu Papatango, chamará na vertical da rotatória, número 2, na sequência de pouso. Romeu Papatango. Salvador, bom dia, o T3304, passa para nossa espera, pista 1 no 0. 3304, alinhar e mantém cabeceira 1 no 0. Ali mantém cabeceira 1 no 0, T3304. 3304 é também. Complete LF, chame a torre, 1186, bom pouso, T3486. 3486, obrigado, até daqui a pouco, T3484. Porte final de 2 milhas, com o meu papatão. Papatango, ingressará na final da 1-7, reportará a 3 milhas. 1-8-8-8, solo aos 3-3, libera a direita e chama o solo 1-2-1-9. Direita 2-9, 1-8-8. 2 milhas, final 1-7, Índio November Alpha, avistado, autorizado pouso, pistão 1-7, o vento 1-2-0 graus com 7 nós. Entendi, pouso Índio November Alpha. Na verdade, o senhor está uma milha e meia ao sul do portão Paris. O senhor não chegou aí até o través de Paris. Mantenha a proa da rotatória, apenas para sua informação, ok? Cia Alfa, reporta as suas ideias. Vai reportar as suas ideias, com as suas ideias. Papatango Romeu, Papatango, desça para 1 no mil pés, inicie 360 pela esquerda, reporte interceptando final da 1-7, Romeu, Papatango. Descendo para 1 no mil pés, inicie a curva à esquerda, 360, reporta interceptando final da 1-7, Romeu, Papatango. Oi, Salvador, bom dia, 3-4-7-6, passou, interceptando embaixo da lá. Cientista 3486, Airbus da companhia iniciou rolagem, aguardando pista livre. Seus cotas da 34 aqui mesmo. TAN 3486, autorizado pouso pistão no 0, vento 1-10 graus com 07 nós. Autorizado pouso 1-0, TAN 3486. TAN 3304, decola aos 35, controle agora 1-20, décima 8. 308, bom dia. Índia November Alpha, solo aos 36, livre táxi até o pátio 4, frequência livre no corte. Controle, bom dia, TAN 3304. Latam 3304, contato radar na decolagem, só 360, saída Arco. 10 para o 360. Aproximação aguardando o eixo da 17 livre e autorização de pouso. Romeu Papatango. Continua aproximação aguardando autorização, o Romeu Papatango. Em 44, bom dia, contato radar, mantendo no 130, posição coral. Foi na proa de TAP, guardando a chegada da mar e reposte descida. Na proa de TAP, guardando a mar. 4, Papatango Romeu Papatango, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 1, 10 graus com 07 nós. Autorizado pouso no 7, Romeu Papatango. Alô, Salvador, o FZ 5, foi turbo no 1 para prospeccionamento do banco. F58 no 1, está autorizado prospeccionar, Fortex. Autorizado 4, prospeccionamento do banco. 58 no 1. 58 no 1, considera. Aguarda bom embarque à direita, no portão 03, após estar livre, puxa, reporta táxi. Ok, então vai aguardar a passagem do trânsito depois, a próxima cidade. Está livre, utilizando o mesmo possível, portão 03, com 88. Atirando 03. Bom dia, 346, bom dia, taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 346. Alfa Vitor Juliette, o ajuste 1095, autorizado da presente final da 17, reporta 2 milhas da cabeceira 17. Alfa Vitor Juliette. Reportará 2 milhas da cabeceira da 17, Alfa Vitor Juliette. Ele plano de voo, não chegou no sistema 359, nenhuma CHG. Confirmando, chegou aqui pra mim, só confirmar com o César, ok? Ah, tá ok. Vamos aguardar aqui a autorização. Tá, obrigado. Tá, 3859, confirmando então, modifica a rota Pesulu 21. Após conforme plano até Sorocaba, Alfa 310. Até cola curva direita, sai da Arbó, eleva. Afirma. Ok, então alterou a saída Arbó, eleva. Pesulu 21, Sorocaba, Alfa 310. Autorizado chegada a Mari, direção nível 050. Mari, 050, 4, 4, 4. CHG tem mudança de nível e a rota é Alfa 310. E reporta, estiver com o sinal